Brasil. Todos os sábados à 1 da tarde, o Canal 2 apresenta as 40 músicas mais votadas no Brasil. Fique a par das novidades e dos maiores sucessos da atualidade deste país tropical. Do Brasil para o Mundo, Top 40 Brasil, aos sábados às 13 horas, no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 apresenta aos sábados e domingos uma das mais marcantes séries radiofónicas de todos os tempos. Gravada no Brasil entre as décadas de 70 e 80, Teatro de Mistério passa agora no Canal 2. Histórias de arrepiar e fazer pensar. Em Teatro de Mistério, aos sábados e domingos, às 17 horas. No Canal 2, da Antena Web. Olá, caro ouvinte, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Nota 7. Hoje é 21 de agosto de 2010 e eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe trazer mais 30 minutos da bela música instrumental. Hoje vamos trazer música variada ao longo da nossa emissão. E vamos abrir portas a vários instrumentos e vários géneros de melodias, mas sempre a instrumental. Vamos iniciar a emissão de hoje com Dolan's Melody, uma música muito conhecida que conta já com imensas interpretações. A que vamos ouvir é de Jean-Claude Borelli. Depois vamos escutar mais duas melodias. A primeira é de Charles Randolph Green. É uma melodia tocada em viola muito bonita. Desta forma, iniciamos então mais uma edição do Nota 7. Daqui a pouco, trago-lhe mais. Thank you. Canal 2. Concerto por une voix é a música que vamos escutar a seguir. A interpretação é feita por alguém que tem uma forma de atuar muito peculiar. Chama-se Daniela Ciccarelli e é uma instrumentista da voz. Ela não canta, mas é a voz o seu instrumento. Se nunca ouviu algo assim, então fique atento e escute. Ba-da-da-da-da! Músicas que nos fazem pensar. Algumas até são feitas mesmo para isso, para podermos relaxar ou até para pensar. A música médica tem cada vez mais saída. E um grupo que desde cedo explorou foram os Vangelis. Vamos escutar uma dessas músicas nos próximos minutos. É uma música que antecederá as minhas despedidas. Quanto à música em marimba, ela será trazida amanhã. Mas hoje, a música é livre. Hoje, os instrumentos são livres. A música, variada. E já reparou? Todas elas nos transmitem uma estranha e surpreendente calma. Mas, fora essa sensação comum a todas, cada uma nos traz uma diversidade espantosa de sensações e de sentidos. É quase como se pudéssemos ter outros sentidos para além dos 5 que nos foram concebidos à nascença. Escutemos agora os Vangelis, antes de dar para terminar esta edição. Thank you. Chegamos ao final do nosso programa aqui no Canal 2. Os últimos minutos vão ser preenchidos com música instrumental para os seus ouvidos. Vamos ficar com uma música que nos poderá fazer pensar, mas será para relaxar de todo este pensamento, todos estes 30 minutos de emoções e sensações. Vamos ficar com Impera, a música dos Era. Tenha um bom sábado e até amanhã.